e você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, mas que isso não é amor. Ficaremos acordados, imaginando uma solução. Esse nosso egoísmo não sura os corações. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Sua época, eu acho que, e vocês vão descobrindo, né, cada momento, eu mesmo que não tenho esse pique, aí você fui descobrindo nas letras, nas manifestações deles, coisas ótimas.